paisagem no fim do amor. Não tem paisagem. Thank you.

tem sapé, aroeira, onde canta sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar. Lerere, lerere, lerere, lerere, de amor. Lerere, lerere, lerere, lerere, de amor. Lerere, lerere, lerere, lerere, é o de amor. Lerere, lerere, lerere, lerere,

meditation. Oh, let you know, darkness makes the night more cold. That's what we know about me. Satisfied while as a child, creeping heart and frozen perfection. You could touch my hand, I drink.